na Vox, plano fatal, fumaça no ar. Não quero agradar, e que o incomodado vá pra outro lugar. Muito mais que só ladrar sem motivo, o rap é nossa voz pra mostrar que nós tá vivo. Na trilha a briga de forma agressiva, expressando a revolta com um linguajar nocivo. O tempo fechou, chuva na rajada, falta telhado. E que tá coberto, finge de cego, merece nem verso. Sistema no certo, é nesse universo onde nada é certo. Desde que fui pra esse lado, eu tenho ficado tanto inquieto. A vida é boa e flor, seja pra onde for. Na rua cai um corpo frio, embaixo do calor. No seu jardim eu tô, ligado no motor. Regado em gasolina, adrenalina eu vou. Gritando até que a garganta ressoa como rojão. Elevado na batida pra fazer tremer o chão. Já tô fechadão, fabricando explosão. Na levada de pancada e mira essa multidão. Gritando até que a garganta ressoa como rojão. Elevado na batida pra fazer tremer o chão. Já tô fechadão, fabricando explosão. Na levada de pancada e mira essa multidão. É o som que vem da rua, canto do revoltado, que sempre se arrepende de no verme ter votado. O estádio lotado, a escola vazia, arriscamos a vida pra curtir mais um dia. Supremacia, sujeira asfixia, a morte leva o menor, o tráfico alicia. Rato renuncia, escapa da pena, o ouro faz o falso jovem virar Madalena. Delação premiada, lavagem monalisa, enquanto o povo brisa, sistema contabiliza. Quem tomba na baliza, violência sem freio, TV te escraviza. O futuro é feio, tá com medo porque veio tarde pra desistir. Aqui o filme é triste, vamos ter que assistir, na luta insistir. Mesmo sem assistência, iremos resistir com rap de essência. Gritando até que a garganta ressoa com o rojão. Elevado na batida.